DJ Jefferson Digital, fazendo a diferença no Pará. Só pra começar nossa domingueira, hoje aqui no Jota, na Vila São Pedro. E essa aqui é a primeira do Jefferson, meu irmão! É só pra galera viajar hoje, daquele jeitinho. Daqui a pouquinho tem muita pressão pra família, viu? Visita do Yuri hoje, meu irmão. Foi como no filme, tudo aconteceu. Bate hoje, hein, Yuri? Não, eu te dei um beijo, depois me entreguei. Parecia um sonho, mas quando acordei, estava em seus braços. E aí, Daniel? Checo do Arrocha também. Meu parceiro Júnior, o Éder também, meu irmão. A distância me faz gritar seu nome. Me pego aqui. A Marília também tá por aí. E toda a galera da família não para. Que saudade, o destino foi rebelde. Levou você pra longe. Onde você. É só pra relembrar daquele jeitinho de um Jefferson Detona aqui no Jota. Meu irmão. Quando você passou por mim, me deixou muito feliz. Não pude imaginar que. Mas só começando nossa domingueira. E é o Tirtilo hoje, viu? Senti, quando você olhou pra mim, logo eu percebi. Digital! Escute meu grande amor. DJ Jefferson Digital. Digital. Esqueci o que passou quando vi você me olhar. É tão difícil controlar essa vontade louca. Bora digital, não adivinha. Foi mais uma pra galera relembrar. Vai só começando, meu irmão. É mais uma do meu parceiro Alex Matarazzo. Nossa domingueira, tá ficando daquele jeitinho. Hoje aqui na Vila São Pedro do Jota, vamos! Primeira vez que te encontrei foi como um sonho. O amor nasceu e logo por você me apaixonei. Foi bom demais, até você dizer me adeus. Sofri demais, amor, viver aqui sem teu amor. Você, quero te encontrar e juntos vivemos esse grande amor. Eu prometo amar-te, ser só sua amor. Volte pra mim, no lado da nave, onde te encontrei. Não posso mais viver sem você aqui. Detona mais uma daquele jeitinho assim, Jefa. Assim, meu irmão. Toma, toma, toma. Banda Os Canibais. Alô, galera da Popzinha. Motoqueiro tá na área. É tudo, mãe. Eu acordei pensando em te falar. Alguma coisa que faça lembrar de tudo que vivemos por amar. Das noites que fugimos sem pensar, agindo por impulso da paixão. Diferenciando esse baile hoje, viu, Alex? Coração. Daquele jeitinho, meu irmão. Baile do digital. Mas puro e verdadeiro que uma flor. Você não sai da minha memória, mesmo assim não tem mais volta. Pois me trocou por um alguém, atração só de momento. Minha vida dediquei a esse amor que não valeu. Mesmo assim eu te guardei nas lembranças que me dei. Em uma foto dedicada para mim que tu amava. Em várias cartas rabiscadas com palavras de amor. Ainda sinto tanto essa dor que fica no meu peito. Bota pra tirar mais uma assim, meu irmão. Vai. Brasil, das marcantes, pra viajar, pra relembrar. Bora, Alex Matarazzo! Não sei dormir sem ter você. Zeco do Arrocha! É grande, e aí, Daniel? Eu te amei, agora eu sei. Todos meus pensamentos são seus. O que vou fazer, não quer passar. É forte, aperta o peito e confunde. Eu sem você, não sou ninguém. Todos meus pensamentos são seus. Me olhando no espelho, minha imagem está só, sofrendo de amor. Não dá mais pra viver. É grande a minha dor. Dizer que eu amo você, não posso perder. Quem eu mais amei, ficar longe de você, não sei. Todos meus pensamentos são seus. Eu sei, sei que vacilei, sei que mereci, mas eu já paguei. Baby, deixa de orgulho e vem. Todos meus pensamentos são seus. Dizer que eu amo você, não posso perder. Quem eu mais amei. É só pra viajar, digital. É só pra relembrar. Bora, bora. Mais um pro aplicativo, meu irmão! Os melhores CDs você encontra no aplicativo Rock Doido. Agora o rock não para. Não dá mais para te esquecer. É um som de qualidade. Não sabe como queria tanto te conhecer. Com super telões e a metralhadora. Fico alucinado, louco de paixão. E tá pegando fogo com meu coração. Relembrando, relembrando, pra relembrar daquele jeito aqui no Jota. E a viagem vai começando, e as marcantes vai rolando, meu irmão. Banda Amém. Vem te embora, quer dizer, tá no ar. Alô, seguidores. Além do infinito. Paredão Mega Pop 100. Oi, Matheus! Oi! As lembranças me dominam em um quadro sem cor. Esse é o meu corpo com todo o teu calor. Eu junto com a família ouvir o pop tocar. Ouvir o Mano Alice tocando canção de amor. Competinho, pop, mano, e o que voltou. Agora se segura e agradece. Olha, Jefferson, que a viagem vai começando, meu irmão. Vai começando. É a nossa do Miguel. Dali, DJ Jefferson Digital. Já tô dando daquele jeito. Aqui na Vila São Pedro, vai. Eu sempre relembro. Felizes que passamos juntos e marcou meu viver. A Marília representando hoje, meu irmão. Oh. Família não para de Curuçá. Mas a Tamara também tá por ali, ó. Apagar. E o Daniel, Zeco do Arrocha também, meu irmão. Você está gravado em mim. Daquele jeitinho, meu irmão, aqui na Pop. DJ Jefferson Digital. Digital. De... Só mais uma chance, vai. Outro amor não há. DJ Jefferson Digital. É só pra família relembrar, meu irmão, daquele jeitinho. Hoje é domingueira, vai rolando aqui no Bandeiro do Jota, na Vila São Pedro. O Morano Alex Matarazzo. O amor escolheu meu coração pra viver uma linda paixão. Não pensei existir algo tão forte assim que tomou conta de mim. O amor me levou onde nunca pensei que pudesse chegar. Por caminhos estranhos. Só pra relembrar, meu irmão. E a gente vai detonando daquele jeitinho. Pra te encontrar aqui na Vila São Pedro. Meu primeiro amor, você me mostrou que a felicidade está quando dois corações vivem uma grande paixão. Eu te amo. O show ficar completo. Vem que agora é a sua vez. Vem DJ Jefferson Digital e coloca o bagulho pra endoidar. Vamos dar uma acelerada mais um pouquinho dessa parada, meu irmão. Mas é pra relembrar do Tecno Marcante. Sem mais o que fazer pra você perceber que eu sou o seu amor. Já fiz mil declarações e você sequer notou. Tento chamar a atenção e me reaproximar, te lançando meu olhar. Vai viajando, curte aí, meu irmão. Sem querer eu me vejo com você. Ah, você fez, fez. Eu já fiz de tudo, mas você não fez. Tô sabendo que até tentou, meu irmão. Até já tentei entregar pra valer. Você não entende que às vezes o amor tá tão perto esperando um sinal. Você não entende que eu vivo sofrendo pelo seu amor. E você vai encontrar no meu olhar a mais... A Pop vem chegando direto do Jota aqui no Jota. Quando isso acontecer, vem de bora, meu irmão. Por isso meu coração não se cansa de esperar pelo meu. Vem de bora que você tá começando. Assim, meu irmão, vai. E as batidas que envolvem tudo vai rolando. Semana é diversão, balear o Deliseu é que arrasta a multidão. É o ponte da galera, todo mundo vai pra lá. Você que não conhece, vamos nessa, vamos lá. Então meço, toda semana é diversão, balear o Deliseu é que arrasta a multidão. É o ponte da galera, todo mundo vai pra lá. Você que não conhece, vamos nessa, vamos lá. Banda Blueberry. Toma na batida, na batida, na batida, na batida. Bora digital no adivinha, vai. Deixa na batida, pois assim mesmo, assim. Eu adoro quando toca em mim. Põe o batidão, já vai. E a forma que me faz sorrir. Seu beijo doce me faz pirar por ti. Você fez, mulher? Eu fiz tudo por você e te perdi. Quando acordei, você não estava. Bateu a saudade, a vontade de gritar. Quero sonhar de novo. Dessa vez você não vai chorar. batida, é na batida, é na batida. Deixa o batidão, deixa, deixa o batidão. Bora digital, faz assim. Começou o resultado, o seu desprezo, o seu descaso. Isso faz me sentir como um beija-flor, procurando flores. Será que errei? Ter te amado, entrei me entregado. Te amei, mas você não levou a sério. Não sou um super-herói. Tenho sentimentos, nem homem de ferro. Que não. Foi só espetando a parada aqui no Jota daquele jeitinho. E a Pop Taruá. E a gente vai detonando, detonando, detonando. Do Arrocha, Daniel! Se você quer sair e não tem pra onde ir, venha pro Clube Ipanema, você vai se divertir. É o melhor clube que tem, você vai se dar bem. O som é de qualidade, da melhor aparelhagem. Da melhor aparelhagem. Da melhor aparelhagem. Dance no Ipanema. Dance no Ipanema. Dance no Ipanema. Calma que tu vai sentir, viu, Alex? Dance no Ipanema, sei que você vai gostar. Fica na cidade nova, é muito fácil de encontrar. Dance no Ipanema, sei que você vai gostar. Melhores shows do Brasil e do Pará. Dance no Clube Ipanema, sei que você... Bora detonando, detonando, detonando. É só pra relembrar digital. Vem, vem. Vem, vem curtir. Vou lhe dar só um pancadão de coração. Vem, vem dançar, o DJ Josi faz a galera agitar. Vem, vem curtir, vou lhe dar só um pancadão de coração. Vem, vem dançar, o DJ Josi faz a galera agitar. Quero ver você detonando no salão, com o líder som, esse som que toca no seu coração. Me conquista a multidão. Paredão Mega Pop 100. Comandando a galera. Tá na hora, tá na hora. Agora sim. Vem comigo, vem curtir. Vem comigo, vem curtir. Vem curtir, vem curtir, vem curtir, meu irmão. Vem curtir. Vem curtir que tá valendo. Jefferson Digital. E a família não para também, meu irmão. Família não para de Curuçá. Tá no apoio. Sacudindo, estremecendo hoje aqui no Jota. Toma, toma. Curte aí, meu irmão, vai. Essa noite eu vou sair. Vou dançar, me divertir. Vou para um lugar que tenha muita curtição. Fim de semana vou zoar. No papo vence, vou estar. Fim de semana, meu irmão. E a Pop rolando. Paredão Mega Pop 100. Essa casa vai te encantar. As melhores bandas pra você dançar. E o atendimento, Alex? Atendimento sempre especial. uma viagem. Vai rolando. E o digital vai detonando aqui na Pop. E autoestima daquele jeitinho. Quando eu te conheci, minha vida transformou. Mudou, foi? Mudou. Eu era infeliz e agora sei o que é o amor. Não aceito que tudo acabe assim. Vou gritar pro mundo inteiro. Não grita não, dá um oi pra galera, vai! Oi! Eu não vou te deixar nem te perder. Peraí que eu vou deixar bem lentinha essa parada, ó. Bota uma relembrada. Curte aí, Zeco. Pega dos momentos, ó. Quando lembro dos momentos que passamos juntos, vivemos que foi lindo. Como foi? Como foi lindo. Meu amor, vai! Sofrendo aqui estou pelo seu amor. Sem você aqui, isso não pode existir. Quando lembro dos momentos que passamos juntos, vivemos que foi lindo. Como que foi? Como foi lindo. Mas Jefferson, gira mais uma assim nas machucantes. Nas machucantes, ó! Oh. preciso que entenda de uma vez. O amor que sinto é imenso e verdadeiro. Como que foi, meu amor? Só dessa vez. Só dessa vez, é? Pense em mim. Vai detonando, Jeff! Viverás, não acabará. Tenho certeza que teus olhos falam pra mim. Meus pensamentos não dependem de meu corpo. Curte aí, Jeco! Daquele jeitinho, Daniel! Oh! É pra falar, meu irmão. Pra se falar de amor, tem que se amar. E você? Eu já vivi o amor e posso falar. O que você quer? Tudo que eu quero é me refazer. Eu não me vejo mais me entregando a outro alguém. Mas você? Eu feriu meus sentimentos. Menti. DJ Jefferson Digital. DJ Jefferson Digital. Vai detonando as machucantes daquele jeitinho hoje aqui no J Digital, assim mesmo. Verdadeira viagem digital. Eu posso dizer, e eu te amo, meu amor. Sem sonhar, agora vou te ter, meu bem maior. Quando eu respaldo teus beijos em mim, chego até tremer. Meu bem querer pra sempre é todo teu. Eu te juro, meu amor. Eu viajo em teus beijos. É o motor a Zeco, meu irmão. DJ Fábio comandando o show. DJ Gilmar em quem vem. Decolando espaço, amado e Rubi. Rubi. E você? Meu Rubi, pra sempre vou te amar. Apaixonada por você estou. Eu quero só. Égua do Sul Digital. Digital! Digital. Canta, minha filha, vai! Se pensas que me enganas negando essa paixão, te entregas facilmente se me olhas sem razão. Quisestes conhecer o mundo inteiro e não encontraste nada mais. Mas voltarás e relembrando as canções que um dia eu fiz pra ti. Como fosses capaz de dar minha vida e levar meu amor. Mas voltarás e relembrando as canções que um dia eu fiz pra ti. Como fosses capaz de dar minha vida e levar meu amor. São as canções do nosso amor. Já o som que toca o sedutor. DJ Betinho, eu vou pedir. Faça essa declaração. Ele disse que me amava. Que nunca me deixaria. Eu tão boba acreditava. Seu amor foi só mentira. E você? Você mentiu, meu amor. Mas não me machucou. E eu? Não vou ficar te esperando. Por que, filha? Fala. Porque já tenho outro amor. Bota pra girar mais uma, vai. Foi tão bom, e a minha vida não é nada sem você do meu lado.

matar a mulher pra iludir, meu Deus do céu. E eu fico